canção do nosso TVD. Eu sei que você fala por aí que não, chuva até de pedra o seu coração, mas na madrugada vem me procurar. Eu era só um lance e uma distração, o meu corpo era sua diversão, o nosso combinado era não ligar. Mas tô sentindo falta da cama rotada, das roupas pela casa, o cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar. Olha, caiu na madrugada, tudo que tava errado, tá desesperada, louca pra me encontrar. Bebe, vem me procurar, vem me. Eu sei que você fala por aí que não, e julga que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão, o nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa, o cheiro de amor no ar. Olha, caiu na madrugada, tudo que tava errada, tá desesperada, louca pra me encontrar. Bebe, vem me procura. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa, o cheiro de amor no ar. Cheiro de amor no ar. Olha, caiu na madrugada, tudo que tava errada, tá desesperada, louca pra me. Bebe, vem me procura. Em nome do Portal Arrocha, o maior site de arrocha do mundo, meu patrão. Bora, meu parceiro Gusta Serrote. Minha galera de Serrote, minha Bahia. Mais uma.